escolha, mas não na sorte. Se tem um passo pra viver, todo caminho é a morte. Escolha um passo pra viver. Um passo a padecer. Um passo pra viver. Um passo a padecer. Essa é minha última dose. Essa é minha última dose. Essa é minha preciso última de um anestésico, algo que cura esse tédio. Como seria bom viver livre desse assédio. Eu me perco entre esses prédios, entre sorrisos e gestos, e me encontro em overdose sem as doses de sintéticos. Essa é a última dose, enquanto meu corpo absolve. A alma limpa cada corte que foi machucada à base de choque. A mente parece travar, neurose quer me dominar. Me vejo chorando, sempre perguntando se vale a pena chorar. Um momento de paz, um alívio sagaz, com que eu respiro, embora esse vírus quer me retirar. Pensamento indeciso, sonho corrompido que vem me tragar. Sentimento inimigo com tom agressivo que quer se vingar. E ontem foi só mais um dia que por amor à minha vida e à minha família eu não me entreguei. Entre paixões e mentiras, entre verdades vazias, veja você a que ponto eu cheguei. Essa é minha última dose. Essa é minha última dose. Essa é minha última dose. Essa é minha última dose. Eu passo pra viver. Escolha, mas não na sorte. Cê tem um passo pra viver. Todo caminho é a morte. Escolha um passo pra viver. Um passo a padecer. Um passo pra viver. Um passo a padecer. Essa é minha última dose. Essa é minha última dose. Essa é minha última coração dose. Coração soltando, pulsando cada vez bem mais forte, alimentando o engano que vem causando desordem em mim. Me fiz de cego, insano, pra não sofrer nesse engano, mas o pior é que eu não consegui. Não tampe a peneira com o sol se tu queres luz. Não jogue a isca sem anzol que ela não seduz. Não se esconda do farol se tá sem capuz. Não cure as dores com gelol se ela vem da cruz. Aborte seu ego, monte seu orgulho em castelo de lego. Entenda que tudo que eu prego não terá escuta em terra de cego. Quase fui contra a minha própria verdade por causa de luxo e vaidade. E sei que por muito pouco eu não cometi uma atitude covarde. E hoje é só mais um dia que por amor à minha vida e à minha família eu não me entreguei. Entre paixões e mentiras, entre verdades vazias, veja você a que ponto eu cheguei. Essa é minha última dose. Essa é minha última dose. Essa é minha última dose. Essa é minha última dose. Passo pra viver. Escolha, mas não na sorte. Cê tem um passo pra viver. Todo caminho é a morte. Escolha um passo pra viver. Um passo a padecer. Um passo pra viver. Um passo a padecer. Essa é minha última dose. Essa é minha última dose. Essa é minha última dose.